garçom, para garçom. Que tivesse levado porrada. Programa Paracatuzum entrando no ar. Hoje é dia 1 de setembro de 2010. Hoje está fazendo 100 anos sem Libertadores, sem campeonato significativo. Enfim, hoje tem um timinho chamado Corinthians que está fazendo 100 anos. O Chico me cobrou e eu estou dizendo aqui como um bom palmeirense, que aliás eu estou brincando porque hoje, inclusive agora na vinda de São Paulo, encontrei um corintiano. Os corintianos hoje estão tudo uniformizados pela rua. Parabéns os corintianos, do fundo do coração. E eu brinquei, passei o jornal, tem um caderno especial do estado de São Paulo de hoje, né, e da Folha também, um caderno especial sobre a história do Corinthians. Aí chamei esse corintiano, entreguei para ele, falei, ó, um presente para você. Você, né? E ele olhou pra mim e falou, ué, mas por que você não vai guardar? Eu falei, não, eu sou palmeirense. O cara me olhou assustado. Aí eu falei, cara, a gente não tem problema, porque a gente briga porque Corinthians e Palmeiras são irmãos, né? Agora, São Paulo, essas coisas, né? A gente briga, mas continua irmão. Agora, São Paulo, esse estranho aí, a gente não quer papo, não, cara. Tá então, um pouquinho acima, né? Então, é um outro grau. Aliás, que time você torce? São Paulo. O terno planejamento tá indo pra água abaixo, né? Tá ótimo. Porra, mas os anos 2000, existe uma hegemonia, né? É, uma hegemonia de Bambi naquele Morumbi. Bom, gente, programa de hoje. Hoje já estamos aqui no estúdio, já estamos aqui, tá correto isso? Porque a Twila, a Júlia fica corrigindo, tá correto, acho, né? Verbalmente. Mas a gente pode falar errado hoje, porque nós vamos receber uma pessoa aqui, Jorge Stavo Dantas, que é um promotor aposentado, como ele gosta de se apresentar, mas que continua dando as ordens na cidade e tal, né? Mas o Jorge Stavo, além de ser pai, de ex-aluno, essa coisa toda, o Jorge Stavo é um grande conhecedor de Fernando Pessoa, né? A gente vai falar um pouco de tudo. A gente vai entrar o Felipe Nunes, lá de Monte Alto, da GCIP, vai contar um pouco para a história da gente também, que ele teve lá, ele defende essa história, não é do rodeio, mas enfim, essa festa do peão. A gente vai ouvir como é que foi a festa do peão, enfim, o Felipe vai contar um pouco para a gente. E a gente está recebendo uma estrela internacional aqui no estúdio, né, da novela Maria do Bairro. Não, posso me apresentar de verdade? Ela apresenta de verdade. Hoje ela vai participar, ela vai fazer o programa. Você já fez o programa hoje, hoje, né? Hoje eu fiz o programa Frequência Aberta, todos os dias das 2 às 4. É. E agora o Elvio me convidou para participar do programa Paracatuzinho. Um convite de meio hoje. Forçado pelos cabelos. É, eu tava indo jantar já, mas preferi vir aqui. Ótimo, então a gente vai ter a participação de quem? Soraya. Da Soraya, né? Soraya, como que é Soraya? O que que você se apresenta? Soraya Helena. Helena, Soraya Helena. Então o Marcos Escrivão tá ali já pilotando, procurando as músicas. A gente vai fazer aqueles intervalinhos, né? Querido Dantas, né? Figura que eu já conheço há um bom tempo, que tem um papel muito significativo aí na cidade, enfim, tá sempre participando dos debates, né? Apesar de ser uma pessoa que, se a gente olha, fica um pouco preocupado, falei, tem cara de bravo, mas é uma pessoa que participa de tudo, cara. Tudo que a gente chama debate na área de política, debate na área de cultura, enfim, todos os debates. Você é de onde, Dantas? Eu de Araçatuba, região de Araçatuba. Aqui pertinho. É, aqui pertinho. Esse Jorge Stavo, achei que era uma coisa meio do norte, nordeste. Não, foi erro de cartório mesmo. É mesmo? Erro de cartório. Aliás, como do meu também, né? E o cara, o seu pai queria que você chamasse como? Juarez? Juarez Távora. Távora, é. Juarez Távora. É, mas o escrivão era semi-analfabeto, né? É. Meu pai também não tinha lá grandes luzes culturais, então ficou Jorge Stavo. E pra piorar, meu avô era gago. Então você imagina como é que ficou o nome dos meus tios. Eu vou proteger os meus tios, não vou falar como é que é o nome deles, então. Bom, aí nasceu então Araçatuba. Araçatuba. É, eu fui professor de português, diretor de escola, depois ingressei no Ministério Público e acabei vindo parar aqui em São Carlos. Muito bem. E aí depois chegou em São Carlos que ano? Eu cheguei aqui em 1990. 90, já como promotor. Como promotor de justiça, é. Como funciona isso, Jorge? Você... É porque a gente começa como promotor substituto, né? Depois passa para promotor de entrância inicial, entrância intermediária e depois entrância final. O que, que é uma entrância? Entrância é o patamar da carreira, né? Cidade comarca menor é entrância inicial. São Carlos já é entrância intermediária. Tá. E a entrância final é São Paulo. São Paulo. Isso. E aí vocês estão ligados, então, à Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, é isso não? Não, não é ligado a nenhuma secretaria. O Ministério Público é um órgão à parte, né, dentro da administração do Estado. É um órgão à parte, tem autonomia. Soraya, você e o Marco entram a hora que vocês quiserem, enfim, pergunta aqui é só. E é o seguinte, aí quando você vai ser promotor, você escolhe o tipo de ação, por exemplo, quero atuar só na área penal, quero só na área ambiental, não? Não, não, no início a gente faz o que vier atrás. Brincando de clínica geral, né? Clínica, parte civil e criminal. Agora, depois de algum tempo, você pode realmente, conforme o local em que está, pode escolher a área criminal ou civil, né? Foi o que eu fiz aqui, eu escolhi a parte civil nos últimos 5 anos da carreira, né? Porque criminal deve ser trash, né? É mais penoso, né, para você exercer. Eu sempre achei. O promotor é aquele cara que acusa. Eu já fui promotor criminal, né? Agora, nos últimos anos da carreira, eu fiquei só no civil. Muito bem. A senhora quer perguntar alguma coisa, professor? Não, eu fiquei pensando, porque apesar de quase minha família inteira ser desse lado, assim, promotor, advogado. A sua também? Você tá brincando, foi coincidência. Foi ovelha então. Negra, eu acho. Você tá brincando, é verdade isso. Você é de onde, Sarai? Ribeirão Preto. E todo mundo de lá deve ser até conhecido de Dantas, então. Então, não sei, porque na verdade é a família do meu pai que é de Jaú. Que aí a maior parte lá é advogado, aí tem promotor que tá em Ribeirão. Promotor, como é o nome dele? É Cláudio Morelli, mas ele tá em Ribeirão agora. Ah, sei, não conheço. Talvez seja mais recente também. Porque ele é eu tô afastado da carreira há 12 anos, né? Aposentei já faz 12 anos. Ah, então não. Quer dizer, aposentei do Ministério Público, continuei dando aulas, né? Você trabalhou como professor aqui na FADISC, que é aí lá em Araraquara também, não. Especificamente também alguma área como professor? Direito civil. E qual que é o momento mais carregado? Assim? Eu não sei, eu fico vendo, hoje a gente fica vendo esse seriado, vocês que conhecem bem essa coisa, como que é CSI? CSI, essas coisas todas. Tal, né? Tinha um outro que é anterior, inclusive tinha um promotor e um advogado que estava sempre, eu esqueci agora o nome do... Vocês não assistem Vocês não assistem? É isso. Eu também. Cara, adoro enlatado, bicho, adoro até, pra mim até... Mas, de modo geral, o sistema norte-americano é um pouco diferente do nosso, né? Por quê? Principalmente na área do Ministério Público, há algumas diferenças, né? O promotor de justiça lá, acho que há um sistema de eleição e tal. E no fim, eles acabam se envolvendo na política também. Geralmente ele fez um cara... Aqui não acontece isso, é uma carreira... É mesmo? Parte, só técnica, né? É. Você nunca pensou em ser prefeito de São Carlos? Poderia até partir para a política, mas nunca me interessou, não. E se eu lançar a candidatura aqui agora, também você vai pensar? Não, não quer nem tocar nesse assunto. Não, chega. Muito bem. Bom, mas aí aonde entra Fernando Pessoa nesse roteiro? Fernando Pessoa é porque eu fiz curso de letras antes de fazer o curso de direito, né? Então, isso lá era Satuba também. Isso, era Satuba ainda. E eu gosto muito de literatura em geral, né? E em relação à poesia, eu gosto bastante de Fernando Pessoa. Além de outros poetas. Agora tem uma história de trocentos heterônimos do Fernando Pessoa, hoje chegaram na coisa bastante, de 700 e não sei quantos. Os principais mesmo, mais conhecidos, são 4, né? Agora, depois que ele faleceu, aí foram desenterrando outros heterônimos. Quais 4 que são? Porque eu lembro do cursinho, que é o Alberto Caeiro, Ricardo Reis. Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. E o Fernando Pessoa, ele mesmo, né? Ele mesmo. É o próprio. E é impressionante como esse sujeito escrevia, porque outro dia acabei de achar um livro, aliás, uma edição portuguesa, dessa coisa de fuçar nos sebos ali debaixo na Avenida Angélica, né? Sim. E eu acabei de achar um livro onde o Fernando Pessoa está contando, ele foi funcionário público. Foi. Ele tem um livro, acabei de comprar um livro, aliás, um livro, depois eu posso até... Turística, né? Que ele fala exatamente, ele faz uma análise da burocracia tal, sobre a vida, o cotidiano do escritório e tal. Certo. Mas desses heterônimos, qual que você mais gosta? Qual que você mais se identifica? Por exemplo, eu gosto do Álvaro de Campos. Eu gosto do Álvaro de Campos mais, na verdade. Porque, quer dizer, me identifico mais, né? Há até quem diga que, alguns críticos literários, que o Álvaro de Campos é o verdadeiro Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa ele mesmo é que seria o heterônimo, né? Eu gosto muito do Álvaro de Campos, que é o poeta da atualidade, né? Não tinha um que era o mais, não sei se o termo está correto, byronista. Mais o quê? Byronista. Do Lord Byron. Gente, estou resgatando o cursinho aqui na minha cabeça. Não tem um que é mais pessimista, voltado para essa parte? Eu sei que, não lembro qual deles, qual dos heterônimos que era. Que é, o mais pessimista acho que é o Álvaro de Campos mesmo. Ah, né? Tá, o mais, não é dark, não sei explicar. O problema da angústia do homem moderno, que ele canta e tal, né? Agora já tem o oposto dele, que é o Alberto Caeiro. Que é aquele mais bucólico também. Que acha que não há problema nenhum em nada. É uma coisa meio poliana. É um poeta da natureza, isso. É o Caeiro. É o oposto do Álvaro de Campos, né? E o Ricardo Reis? Ricardo Reis é um poeta, ele tem uma estética clássica, né? Ele escreve poesia à moda clássica, greco-romana. Inclusive o tipo de verso e tal. A construção, a marcenaria toda feita isso, em cima dessa estrutura. Pagão, portanto, né? A gente vai entrar já com uma música, mas beleza. Aliás, elogiaram pra caramba essa história da gente dar essa pausada, um respiro. Então a gente vai entrar com uma música, né? Eu tenho que ser complicado. Vou chamar Dantas. O Dantas vai, na volta, o Dantas vai falar um pouquinho mais das figuras do Fernando Pessoa, que aliás tinha até o signo, o horóscopo de cada um deles. Ele era astrólogo, né? Ele se dizia astrólogo. Ele era meio ligado nessa coisa de misticismo, né? Ele se dizia astrólogo. E fazia leitura. Fazia horóscopos, né? Horóscopos científicos mesmo. Horóscopo científico. Bom, e aí o que nós vamos ouvir, Marco? O que você selecionou? Horóscopo científico, né? Vá cuidar da sua vida com o Itamar Assunção. Muito romântico, muito romântico. Então vamos lá. Geraldo Filme disse o seguinte: vá cuidar de sua vida, subito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar sua vida, desobito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. A negro cantando samba era coisa feia. Se negro é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje bruta no samba. A vida alheia da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, sujeito popular. Quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar. É negro jogando pernada, negro jogando rasteira. Todo mundo condenava uma simples brincadeira. E o negro deixou de tudo, acreditou na besteira. Hoje só tem gente branca na escola de capoeira. Ora, vá cuidar de sua vida, desodito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vá cuidar de sua vida, desodito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. A negro falava de umbanda, saravá, branco ficava cabreiro. Fica longe desse negro, esse negro é feiticeiro. Hoje o preto vai à missa e chega sempre primeiro. O branco vai pra macumba e já é babá de terreiro. Bora, vá cuidar de sua vida, isso de outro. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode. Sua vida, desobedito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Crioulo cantando samba era coisa feia. Era coisa feia, criou cantando samba. Era coisa. coisa feia. Era coisa feia. Era coisa feia. Criou cantando samba. Era coisa feia. Era coisa feia. Era coisa feia. Quem diria? Criou cantando samba. Era coisa feia. Muito bem, ouvimos então aí Itamar Assunção, vai cuidar da tua vida, bicho. E é o seguinte, o Itamar tá contando uma história aqui misteriosa, o dia da morte. Aliás, uma figura maravilhosa que teve dois movimentos da lira paulistana, que era Itamar Assunção, Tetê Espíndola, Arrigo Barnabé e tal, que fizeram nos anos 80, um trabalho maravilhoso, principalmente a Funarte, que quando começou a Funarte. E aí a gente tava fazendo a reforma, foi a última vez que conversei com o Itamar, falei que ele ia inaugurar, inclusive, Teatro Cecília Meirelles. Ele inaugurou de uma forma mística, né? Foi uma coisa maravilhosa. A presença dele, inclusive, no dia da morte lá, né? Foi um negócio meio... Mas aí, Tamara, um grande beijo, irmão, né? Bom, eu queria... Isso, você quer ir embora. Falando sobre essa música, eu vou agora cuidar da minha vida. Da sua vida. E cuidar da sua vida, você falou assim, eu vou comer lá no RU. O que, que é vou comer? Vou comer no restaurante universitário. É bom a comida do restaurante universitário? Olha, pelo preço, R$1,80, eu não reclamo. É? E o que que tem, por exemplo, na comida do restaurante? Fala, olha, o cardápio aí. Hoje eu não sei, mas é assim, a vontade é o arroz, feijão, uma saladinha ali, um matinho. É. E aí é uma carne, também tem uma opção vegetariana. Que legal. E o suco, que é como se fosse uma gelatina derretida, mas... É mesmo? Por quê? Com uma gelatina? É muito doce. É? Não, mas é bom, não posso reclamar. Tá, qualquer dia a gente espera que vocês convidem a gente a comer lá. Vamos no... Esperar, é só que eu sou meio chato. Você comeu, Marco? Oh, Marco já? Lógico. Muito. Dantas também nunca comeu lá. Não, acho que não, viu? Não. Que então, que você convidar pensa, eu dela. Olha, realmente é uma comida... Com esse ânimo, já vi que é uma comida mais ou menos... Eu confesso que se fosse uma comida de todos os dias, não os dá, dias, seria algo meio complicado. Mas também, para poder comer... Semana passada eu invadi a casa dele, almocei lá. Que, aliás, como chama aquela figura que cozinhou pra gente a lá? Cleide. Eita, a Cleide é mãezona. Aquilo, então, querida, beijo muito pra você. Obrigada pela... Como chama o seu programa? Frequência Aberta, todos os das dias. Das 14 às 16 horas. Sim, tudo sobre arte, tecnologia. Aliás, é muito legal. Aliás, assim, muita coisa que eu fico ouvindo pra...